Panorama Agrícola para 24 de outubro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 24 de outubro de 2012, quarta-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe, e o ditado do programa de hoje é: com fogo não se brinca. Na dica do Panorama Agrícola desta quarta-feira, pague suas contas em dia. Na entrevista você confere, EPAGRE prepara treinamento em fruticultura para jovens rurais. E no noticiário, Batata Bell, uma nova variedade no mercado. Araquari realiza seminário sobre plantas medicinais e fitoterapia em novembro. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Pague as suas dívidas no início do mês e antes de gastar com qualquer outra coisa. Deixe os seus compromissos em dia e viva sem dívidas. É hora das notícias. Estamos anunciando para você seminário de plantas medicinais e fitoterapia, cadeia produtiva e políticas públicas. Dias 8 e 9 de novembro, no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em Araquari, no norte de Santa Catarina. Na programação, dia 8... palestra Contribuições do Conhecimento Científico na Saúde Pública, palestra Cadeia Produtiva e Aspectos Bioquímicos das Plantas Bioativas, com o engenheiro agrônomo Amaury da Silva Júnior, da EPAGRE de Itajaí, e na parte da tarde, Identificação, Produção e Processamento de Plantas Medicinais, e ainda as experiências municipais de programas de utilização de plantas medicinais e fitoterapia na saúde pública, nos municípios de Araquari, Itapema, Joinville e Canoinhas. Também no dia 8 de novembro haverá minicursos no período da noite, prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos, homeopatia e fitoterapia na saúde animal, com o médico veterinário Lúcio Souza, da EPAGRE de Braço do Norte, e também o minicurso Óleos Essenciais. No dia 9, oficinas práticas, 9 de novembro, em Araquari. Manejo e cultivo, com Fernanda Savic, da UFSC, e Rodrigo Simões, Espírito Santo, da EPAGRE. Alimentação nutracêutica, cosméticos à base de plantas medicinais. Isso tudo no Seminário de Plantas Medicinais e Fitoterapia, dias 8 e 9 de novembro, em Araquari, promoção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, com apoio da EPAGRE. A Embrapa e o Iapar acabam de lançar uma nova cultivar de batata, é a Batata Bell. A variedade possui maior teor de matéria seca, aparência lisa e clara e promete características desejáveis ao consumidor e à indústria. Também apresenta bom rendimento de produção, que atrai a cadeia produtiva. Por ter bastante massa seca, a batata Bell fica crocante e a pouca quantidade de açúcar a deixa mais clara no processo de fritura. A batata Bell é indicada especialmente para fritura ao atender os requisitos com matéria-prima para a indústria de processamento. Os testes de validação demonstraram uma produtividade que ultrapassou 50 toneladas por hectare nas principais regiões produtoras brasileiras de batata, como os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas e Goiás. Um quilo da nova batata resulta em 250 gramas processada em chips ou palha. E a partir de fevereiro, em quantidades limitadas, por meio da Embrapa Produtos e Mercados, escritório de Canoinhas, norte de Santa Catarina, Planalto Norte, estarão sendo disponibilizadas sementes da cultivar de batata Bell, comercializadas no valor de cerca de R$ 60,00 a caixa de 30 quilos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos no programa de hoje com Ivan Faoro, engenheiro agrônomo, que coordena na IPAGRE o Programa Estadual de Fruticultura. E a fruticultura é um assunto que interessa ao jovem rural. A IPAGRE vai começar a auxiliar o jovem rural dando cursos. Qual a ideia, qual o objetivo desse programa, Faoro? Bom, vai ter uma fase inicial onde os jovens serão chamados para discussão de vários assuntos, e nessa etapa serão falados sobre várias áreas, dentre elas a fruticultura, por exemplo, né? E o jovem, então, se tiver interesse, será formado grupo, e esse grupo receberá treinamento naquelas culturas que eles têm interesse. Por exemplo, tem culturas, no caso de frutas de clima tropical, como a banana, citros, e frutas de clima temperado, como, por exemplo, maçã, pêssego, ameixa, né? Então, eles serão treinados nessas áreas. Além dessas frutas, a IPAGRE visualiza potencial em outras culturas também? Dentro do programa Fruticultura, abrange várias culturas, como, né, o caquizeiro, que não foi comentado agora, né? Maracujá, pera, kiwi, videira, né? Então, tem várias frutas que a gente detém o conhecimento e pode fazer um repasse técnico. Além dessas, também pode surgir interesses em pequenas frutas, onde a gente também poderá capacitá-los. Mas o que a gente tem como objetivo é que o jovem rural seja capacitado de uma forma excelente, que ele tenha conhecimento e tenha visão do que pode fazer, né? Que saiba, né, que cada propriedade tem os potenciais e tem os limites. Então, a gente quer abrir a mente deles para que eles vejam aquilo que existe, né, lá de potencial, e que eles possam executar. Esse treinamento em fruticultura tem relação com o programa de Estado Santa Catarina Rural? Isso, né, ele está ligado, né, a parte de organização e financeira é feito pelo FC Rural. Quais são, Ivan Faoro, em Santa Catarina, as principais culturas nessa área de fruticultura? As principais, em termos de frutas de clima tropical, que são aquelas frutas que requerem calor, né, e não pode ter geadas, são cultivadas lá no litoral e mais lá no oeste de Santa Catarina, né, tem a banana, citros, algumas frutas de caroço, maracujá, e videira também pode ser cultivado nessas áreas. Agora, se a gente pensar em cultivo em áreas frias, onde existem geadas, baixas temperaturas, aí nós temos condições de capacitar em maçã e pera, né? E kiwi também. Essa geada tardia em setembro e também em outubro prejudicou muito a fruticultura? Tem regiões onde o prejuízo foi 5%, outras regiões tiveram perda de 20%, 25%, né? Então foi bastante variável. O maior dano ocorreu principalmente com a uva, onde já existia pequenos frutinhos formados, né? E também pêssego, onde existia já frutos formados. Aí a geada pegou e deu quebra maior. Perfeito. Conversamos com Ivan Faoro, coordenador do Programa Estadual de Fruticultura da IPAGRE e da Estação Experimental de Caçador. Muito obrigado, Ivan Faoro, pelas informações. De nada, um abraço. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. União faz a força, dizia o velho ditado. E o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. A